as flores do jardim da nossa casa. Melhor nova saga. Morreram todas de saudade de você. Sentimento verdadeiro. E as rosas que cobriam nossa estrada. Da fé no Senhor Cristo. Perderam a vontade de viver. Na ponta do espinho da rosa, uma gota salgada, tipo lágrima, várias vezes derramada, nunca provada, só vista admirada, saboreada, curiosidade às vezes mata. Na sua galha, algumas folhas amassadas, e na sua casca, para os cortes de navalha. Amedrontada, aquela rosa só estava acompanhada, há algum tempo se encontrava. Estar as marcas de cada rosa arrancada, ela secava, pois olhos não agradava. De longe olhava, outro buquê que admirava, e a solidão a cada pingo amuxava. Entre o corte da espada e o perfume da rosa. Tipo menino, periferiola sorrindo. Qualquer conversa vira piada engraçadinho. Para os sabidos, um otário abobadinho. Para os amigos, um parceiro de sorriso. Dificuldade, o tempo passa já crescido. Sua família sustenta trampando no circo. Seu dom divino transforma mágoas em sorrisos. Admirado, mas sofrendo no seu íntimo. A sua chapa faz sorrir vários meninos. Suas caretas alegram todos os seus filhos. No vestuário, a face triste sem sorriso. Em alguns momentos, melhor atração do circo. Recebe aplausos, elogios infinitos. Se sente bem, no seu show tudo é lindo. Vendo os pais sorrindo muito com seus filhos. É como a rosa que por trás tem os espinhos. Ao vestuário retorna e está resistindo. Não é suor, vejo no chão cair um pingo. Na solidão o abandona o sorriso. Baixa a cabeça e cai a lágrima sem brilho. Me deixe a dor e a lágrima do palhaço. Que coisa linda, estou vivendo em minha vida. Paixão extrema, seu sorriso me fascina. Traz autoestima, para as balas a conquista. Coração pira, com seu reflexo em minha vista. Ver todo dia, quem se ama multiplica. A alegria, copos colados na estiga. Tocar carícias, sem limites fim do dia. Querendo mais, ficando na expectativa. Do outro dia, telefona e avisa que vai sair, curtir a noite com amigas. Ciúme chega, meu coração fraco habita. Os comentários, essa revolta multiplica. Ela avisa, esse ciúme nos complica. Eu não aceito, bate boca, gritos, briga. Laço quebrado, separando nossas vidas. O nosso amor foi vencido, quem diria? Arrependido, corro atrás do prejuízo. Sinto saudade do seu beijo, seu sorriso. Como era lindo nosso amor logo no início. Infelizmente, pelo ódio foi vencido. O seu desprezo me faz pensar no suicídio. Amargurado, tomando vários comprimidos. No hospital, em coma, mas não tô vencido. Quero viver só pra ver o seu sorriso. Quase de alta, visitado por amigos. O nome dela, pronuncio e triste digo. Onde ela está? Ninguém responde, eu repito. E o silêncio toma conta do recinto. A depressão me faz perder todo o juízo. Uma injeção me acalma, me imobiliza. Minha mãe me diz, ela morreu, suicídio. Lágrima cai, cê que leva meu sorriso. Querida, ninguém explica o amor, mas porém tudo se justifica. Querida, ninguém explica o amor, mas porém tudo se justifica. É difícil entender como ser vencido por uma coisa que não se vê. Muito mais forte que você. Sua vida, sua família, a convivência gera um sentimento. Quando o verdadeiro dura mais que o tempo. Não me entenda, cada dia que passa sou surpreendido por uma lágrima. Passando na beleza vencida pela solidão da rosa. Na alegria vencida pela tristeza do palhaço. E no coração partido sem sorriso do homem. Podemos entender um pouco da nossa verdade. E fria conversou com você. Você já procurou se entender? Minha cabeça é meu mundo, já cansei de me pedir conselho, por isso peço aos outros. Mas se conselho fosse bom, se vendia. Por isso encontro diferente em cada esquina. Mas conselho bom é aquele que não se perde. Antes de sair de casa, sua mãe diz: filho, espere. Não faça isso, não faça aquilo, cuidado. Na hora tu acha chato, mas como acontece, mãe deveria ter escutado. Somos todos iguais, nossas fraquezas são iguais. Não queremos aceitar, mas fazer o que? O fato tem que andar. Muitos dizem só os fortes sobrevivem, mas muitos não sabem ser forte. Pra ser forte eu tive que me render, pra ser forte eu tive que apanhar. Pra ser forte eu tive que me achar fraco e me ajoelhar ao poder do Senhor Jesus Cristo. Pois só ele pode me dar consciência e sabedoria pra enfrentar qualquer batalha nessa vida louca. Qualquer batalha nessa vida louca. Só o Senhor tudo pode. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse trabalho é dedicado a todos os maloqueiros conscientes e fiquem em fé no Senhor Jesus. Nos contextos de luz. Sentimento, algum que vem de dentro. Purificar o ser humano perante as circunstâncias.